eu peguei, qual é a primária? 12545. 2545, 2 meses. Azul 9979, bom dia, contato radar, Bataru Vida 340, direto Leda. 340, direto Leda. O Azul 9979, confirme? 340. 340. Alfa Tango Tango para. Mantenha Vida 050 e veteração para continuar a subida, curva à direita, prova 280. Alfa Tango Tango, suba para o nível de voo 100, direto destino, quando você estimar para pouso. Vamos subir, mantenha o 080. Alfa Tango Tango, resta uma navegação, veio direto ao destino. Alfa Tango Tango, quando você estimar para pouso. Nós baixo travado, 3630, gol. Gol no 630, Sami Torre, 1895. 2, 1, 0. Aguarde coordenação. Abaixo travado. 630, vento 150 graus, 10 nós, livre pouso 10, o vento, correção, o ajuste no 0, 17. Livre pouso 10, 17, 630 graus. O canal 6250, autorizado zona da presente, desça para 2000 pés, ajuste na 017, autorizado sinal LS, porta estabilizada. Canal 6250, copiou o controle. Tucson 3896, desça para o nível 070. T5221 no semicentro Recife, 1260 e alternem 1288. Ali mantém 3859. Voo no 621, no Bom Dia, autorizada a chegada bom, se desça para 4000, país 2810, no 7. Golfo 1630, Solos 41, libera a direita via Foxtrot, controle de solo em 1211. Obrigado, Ted. Na 3896, redução para 2409, número 3 na aproximação. T5494 na escuta. Prossiga. Sensata Tango Tango, plano instrumento cancelado 1243, submatéria 065. Azul 9979, não conseguimos contato com o centro Recife, só no mesmo na frequência 1251 e alterne 13325. Tripe 5494 na escuta do controle Salvador. Tripe 5494, tendo a informação para a tira. Tripe 5494, autorizada a chegada Mari. Correção, vou direto Duna, desça para o nível 050. Duna 050. Controle, é o top 3. 859. 3859, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, sai da ABO. ABO, eleva 360, plan 3, 859. 5414, voe direto Duna, desça para 2000 pés. Ajuste no 0 no 7, autorizado com a LS, reporte estabilizado. Duna descendo para 2000, vai reportar estabilizado. 5-4 no 4. Gente, chame pronto, tem que ser certo. Alfa Tango Tango, chame centro Recife, 1260 e alterne 1288. 6250. Missionária 6250, complexo sinal de Cine Torre, no 895. 1895, 6250. Tá, 3896, desça para 3000 pés, vai descer no 0 no 6. Bom dia, 6250, do Chané. Zero, continue a aproximação, informo que chove sobre a final da 1-0 até o eixo da pista 1-7. O campo sobre a pista 1-0 está limpo, não chove sobre a pista 1-0, pista seca. O vento 200 graus no 3 nós, cheque o trem, livre pouso, pista 1-0. Reporte visual com a pista, o 6250. E confirme o teto para a torre. Ok. Livre pouso, pista 1-0, forma na visual, vai confirmar. O 6250. Grato. Direto Elefa 3859. Volume 648, autorizado a chegada a mar e desça para o nível 050. Trip 5414, curva esquerda, proa 020, autorizado a se captar nesta proa. Já ativo, pista no visual, o 6250, 800 pés. Sim, ativo, 6250, livre pouso, vento 190 graus, 149. Livre pouso, 6250. Tem 3896, desça para 2000 pés, redução para 2009, nós, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 3000, reduzindo, né? Porta estabilizado para 3896. Solo 50, já livrou Solino 211. 211, Solo, é 250. Bom dia, Otávio Mata, prossiga. Chama pronto, está lhe matando. 35414 estabilizado? Ainda não. Autorizado, Gol no 621. 621, Gol no 2. Então, 3859, estamos em Santo Recife, 1260 e ao CERN, 1288. Centro Recife, 1260, 1288. É o SAM 3859, bom dia. Prefe 5414, Sami Torre, 1895. 189. 1895. 1895. Bono 621, no resulta para 1909, desça para 2000 pés, autorizado com mais essa, força estabilizada. Resulta para 190, 2000, é para estabilizado, igual a 621. 0 graus, 129. Tem nível pô, 5414. Prossigo até o Limatão. O Hotel Matango tem condição de decolar com proa. Com proa do externo, mantendo aí uma perna alongada da pista 1-0 e cruzar confirmando, e cruzar abaixo das aeronaves no externo, mantendo 500 pés, porque chove muito sobre o campo e a visibilidade está muito degradada. Então com a proa da ponta do Maitá, mais ou menos o prolongamento da perna do vento da pista 1-0 para aeronaves turbo-hélice, e cruza sob o externo mantendo 500 pés. Teori Matango, reporte fora do solo, vento em Salvador 180 graus 12, nós informo que agora chove sobre o campo. Hotel Matango, informa o Airboy 320 sobre o externo, final da 1-0. Evite a final da 1-0, Hotel Matango. Correção 1-2-1-1. 1-2-1-1, 3-5-4-1-4. Torre, bom dia, o SAM 3896, transfere, baixado, checado. 3896, continue a aproximação, informa um helicóptero decolado da 3 milhas da cabeceira 17, não vai interferir. É um Alpha Serra 50, está voando em direção à ponta do Maitá. Livre, cheque o trem, o vento 180 graus, 129. Ok, baixado, checado. Tipo 5494, na história da torre? Valeu! Muito grato. Reporte liberando a pista 5494. TAM 3896, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 180 graus, 12 mais. TAM 3896 na escuta da torre? Prossega na escuta. Livre pouso no 0, 180 com 13. Livre pouso 3896. Tá ali pra fora do solo, tem que ir pro oeste aqui, ó. Tá, tem que ir pra ali a seguinte, vai manter a proa da perna do vento da pistão 90 até o externo e cruza sobre o externo 500 pés. Confirme chamando a torre. Ok, operação em Salvador, instrumento, ok? Ok, vai prosseguir para a decolada 10. Salvador, Colômbia 2-1, passou. Está uma mina de Índia Charlie, o Índia Fé em Vastraman. No solo 57, solo 219. 219. Oi, Salvador, 621? 621, visual com campo? Afirmo. Ok, livre pouso, ficha no zero, vento no 90 graus, 132. Vente, pouso autorizado, 621. Hotel Lima Tango na escuta? Chame o controle, 1208. Guardião 08, é, missão policial aonde, confirme? Matango Hotel Lima Tango, prossiga. 121 no ouro, ok? É. Ok, Guardião 08, liga a acionar, chama pro táxi. Qual seria o nível para Valença? Onde mantém as condições visuais, ajuste no 0 no 7, irá prosseguir 500 pés até o destino? Sim, segue o transponder, o Hotel Lima Tango. Vai fazer cheque. O comandante Adriano, é isso? Ok, o POB eu não copiei. Ok, o Guardião 08, chame na interseção Asca. 3304, decola de imediato assim que liberar a pista. Ok, alinhar e manter na 1-0. Gol no 648, complexo final de segunda torre, 1895. 648. 1621, solo 13 horas 1 lua, chama o solo 1211. 1211? Isso, 1211. Já, 1211, bro. Hotel 3304, livre de decolar, vento 190 graus com 13 nós. 3. Torre ao gol 648, em Dias Terra, embaixo travado. E 648, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 648. 8 ali e mantém. Hotel Matango, reporte Vera Cruz. 648 visual? Avistando, 648. Alfa, livre pouso, vento 200 graus, 13 nós. 200 com 13, 648. 304, decolado aos 02, chama controle 1208. 208, vamos lá. Salvador, 103304, decola. 103304, bom dia, contato radar, observatório nível 360, sai da árvore. 360 na árvore, 103304. Guardião 08, autorizado decolar pista Orocesto com o perfil da subida Coral, vento 200 graus com 12 nós. Volume 648, solo 03, a livrar à direita, solo 211. 21, obrigado. Guardião 08, decolado aos 04, chama o controle 1208. Chama o controle 218, Guardião 08, pô. 1208. 208, pô. O Guardião 08 decolou no perfil Coral. Já encontra 50 pessoas visuais. Prossegue enquanto no corredor acendo. Confirma, Guardião 08. Guardião 08, já encontra 50 pessoas visuais. Vai prosseguir 1000 pés, corredor acendo. 7. Mantém 50 pessoas visuais. Adiciona 097, Guardião 08. Será prosseguir 1000 pés até o destino? Afirma. Sim. Plano modificado 1306. Plano modificado 1306, o Guardião 08. Falador 73304, pode correr, né? Autorizado. Obrigado. Essa é a frequência livre Hotel Matango. Já 08, quando foi ser estimado para pouso na localidade? Na verdade, a gente vai fazer um sobrevoo em Valência, querido, e retorna em mais uma hora e meia. Sim, reporte para o Dabá. Será. São 3304, São Vicente do Recife, 1260 e Alcerne, 1228. 260-288 para Recife, tá? 3304, bom dia. Bom dia. Entendi, confirme? Sim, não, já foi apresentado algum plano, confirme? Ok, a CEA vai manter igual o setor, confirme. Ok, forma fora do solo, vento em Salvador 170 com 10. 0090. Mantenha a escuta permanente, acione o transponder em modo normal, 0142, mantenha-se em 500 pés, acima do solo, em que você acerta. 500 pés acima do solo, na sua escuta permanente, em que você acerta. American 238, Squawk 5001, Squawk 5001, agora at 11, contact us about low departure on 120.8. 5001, 920.8, American 1238. American 238 is checking in, coming up out of 1500 for flight level 360. America 238, with a contact, comfort level 360, Momo departure. 360, Momo departure, American 238. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. Tinha que ser assim. American 238, like about 330 heading to avoid weather. Roger. Fazer colapso no zero, vento 170 graus no 09. Para tudo, quem chamando? Charlie, November Tango, call Kai Band, Bantam Flight Level 110. Tango 23, going direct to Momo. Roger. Para o Salvador, uma boa. Bom dia, seu nome é 3 no 1, passa 1500 pés. Léo Leda. Seu nome é 3 no 1, bom dia, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Leda. Subindo para o 360, na prova de Leda, seu nome é 3. America 238, fly direct flock position. Direct flock. América 31, decolado, zona 5, chame controle, 1-2-0-2-8, bom voo. America 238, call Recife 12545, if unable 12685. Mão 165, autorizado a linha e decolapso no 0, vento 160 graus, 109. Senhor, Sally Gang, minha botica. Confirm. Gang, via high level 130, over Salvador VOR, estimate contact 1342. Roger, fly direct Conde, Charlie Charlie, India India. Roger, fly direct to Conde, Bocica, Charlie India India. Uno 165, decolada zona 9, chama encontrou nenhum 120, decimal 8, é um bom voo. 208, bom dia, obrigado. Quem é que sai na serra na escuta da torre? Controle, Salvador, bom dia. É o Gol 165, passa 1700. Gol 165, bom dia, contato radar, sou batado nível 360, vou direto Leda. 360, direto Leda. O sinal 6311, o sinal 4 Recife, 1251 e alterne 13325. Afirmo. Serra na escuta? Zero, zero, autorizado táxi via pista até Cabeceira 90, reporte alinhado e pronto. Gol no 165, estamos no centro Recife, 1251 e alterne 13325. Essa é a próxima. Sim, Tirinho, aqui Serra, Serra confirmando o POB 01. Sim, 02 no POB, o vento no aeródromo é 140 graus 059, decolagem por ponto e risco. Confirme em proa do Nordeste aqui, do manterá o setor Nordeste. Sim, tinha que Serra, Serra mantém 500 pés após a decolagem. Serra fora do solo 22, Serra, pode parar abandono do setor de sobrevoo. Charles 1, reporte táxi. Yankee Serra vai regressar para a Índia Marçal. Yankee Serra Zero, confirme então, fonte. Vou pousar na Índia Marçal para mais um novo reajuste. Gente, Yankee Serra Serra, pouso por ponto em risco, vento no aeródromo 140 graus 05 noite. Ponto em risco, Serra. Tempo 00 pronto. Olimpo 00, confirme. Olimpo 00, reporte quando totalmente pronto. No nosso 4 acionei da edificação, desse via chegada a Mari para 2000 pés, QNH 1017. 21, um P3 da Força Aérea, nem mantém que abriram 0. Zero, zero, cruzado, decolado, sinal zero, vento 130 graus, 049. Olimpo 00, decolado 232, chama em controle 120, decimal 8, um bom voo. Chama controle 208, grato. Controle Salvador, muito bom dia, o Olimpo 00. Bom dia, Olimpo 00, contato radar, suba para o nível 260, saída Arbor. 260, saída Arbor. Cono 094 autorizado, final ILS X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. O Gol 630, livre decolar 160 com 029. 140 nem mantém que adicionou no zero. Bom dia, TAM 3198, acione a identificação desta via, chegada...